Vejamos agora o oitavo, o verso oitavo. A virtude assemelha-se à água, a qual, adequada a tudo se adapta. Quanto mais se distancia do vulgar, mais se aproxima do caminho. Portanto, em relação à vida, a afeição à terra. Em relação à alma, a profundidade. Em relação ao sentimento, o amor. Em relação ao espírito, a sinceridade. Em relação à direção, a evolução. Em relação à atividade, a energia. Em relação à ação, a oportunidade. Em geral, a virtude, ao adaptar-se, não contrai inimigos e anula o mal. A virtude assemelha-se à água. A virtude é semelhante à água, porque a água estende o seu benefício a todos os seres e a tudo ela se adapta, porque ela vai tomar a forma de todos os seus continentes. É a água a mais alta forma da bondade, diz os tradutores chineses. Quanto mais se distancia do vulgar, mais se aproxima do caminho. Quanto mais se afasta, quanto mais se abandona o que o homem comum pensa ou julga, nós nos aproximamos do tal. Portanto, em relação à vida, a afeição à terra. Em relação à alma, ao coração, à profundidade. Em relação ao sentimento, em relação ao humano, o amor. Em relação ao espírito, que diz a sinceridade, em relação ao verbo, a verdade. Em relação à direção, à evolução, à marcha do cumprimento da ordem intrínseca da coisa. Ou então seria, na questão do governo, o justo. Em relação à atividade, à energia, ou também à retidão, como outros traduzem, em relação à ação, à oportunidade. A virtude, ao adaptar-se, não contrai inimigos e anula o mal. Aqui é outro sintético, que é a virtude, ao mover-se sem luta, não contrai inimigos. É a passividade renovadora e altamente combativa. O Evans traduz de outro modo, ele diz que, em geral, diz não a virtude, mas a adaptação, em geral, a adaptação oblitera, anula o mal. Os tradutores chineses dizem que se tu não lutares com os outros, te libertarás de toda afronta. Estarás livre de toda afronta. Vejam, senhores, como é tremendo as diferenças nas traduções do Tao Te Ching. Como é difícil mesmo alcançar-se qual o verdadeiro pensamento de Lao Tse. pois que aqueles que se fundam mais profundamente na língua chinesa chegam a afirmativas que tem que se buscar um conteúdo eidético mais elevado para poder se alcançar o verdadeiro pensamento. A nosso ver, o que perfeitamente o Lao Tse quer dizer neste último verso deste poema é que a tradução de Ivens é que está mais perfeita. A proporção que o ser humano adapta-se às condições, realiza a adaptação, ele vai afastando o mal. Estamos agora no poema 9. Segurar e reencher, melhor vale abster-se. Apalpar e aguçar é impraticável. Conservar intactos tesouros é impossível. A glória sem freio interior conduz ao crime. Realizar, alcançar, é tornar-se nulo. Eis o caminho. A variância nas interpretações deste poema são muito grandes. Por exemplo, vamos ver a interpretação dos tradutores chineses. Eles dizem que segurar, ter e ao mesmo tempo para encher não pode ser levado por muito longo tempo. Tem um fim. Apalpar uma espada, por exemplo, não pode, e aguçá-la é impraticável. Conservar os tesouros, isto é, guardar o ouro e o jade, não se pode fazê-lo por muito tempo, é impossível. Se a pessoa não conservar a sua glória debaixo de certo freio, ele então inevitavelmente será acumulado de calamidades. Então termina por traduzir o último verso, que de uma maneira completamente distinta da tradução que apresentamos. É o seguinte: eis o caminho, o tal, o caminho do céu. Quando tenhas terminado tua tarefa, retira-te. Esta é a tradução dos tradutores chineses. Retira-te, afasta-te. Distinta completamente da tradução do Ivens, quando diz realizar, alcançar, é tornar-se nulo. Eis o caminho. Porque atingir o máximo é iniciar-se a fase descendente. Assim, a lua, por exemplo, quando atinge a lua cheia, inicia o caminho da decrescente. O sol, quando atinge o seu apogeu, começa a conhecer o seu declínio. Até aí tudo certo. Esta pode ser a interpretação que se pode dar a este verso de Lao Tse. Quer dizer, não é possível fazer sem realizar o máximo de alguma coisa que, por natureza, é finita. Porque, então, ela virá, inevitavelmente, trazer o decorrer dela o defeito que lhe é próprio. Aguçar uma espada ao mesmo tempo a pala é impraticável porque acabaria cortando a mão. Conservar intactos tesouros é impossível porque tendemos a gastá-los. A glória sem um freio interior pode nos levar ao abuso de poder. De maneira que nós temos que realizar eis qual é o caminho, qual é o tal. Quando realizamos uma tarefa, retiramos-nos. Não adianta querer continuar naquilo, porque iremos então começar o caminho do declínio. Esse é o sentido moral deste poema, do nono poema de Lao Tse. Vejamos agora o décimo poema. Décimo poema. A supremacia do espírito sobre os sentidos, daí o seu paralelismo constante, conduz à integração do homem. A educação de si mesmo, daí o esforço para a adaptação, conduz à ingenuidade. A purificação e a ampliação do juízo conduzem à superioridade. A solidariedade como base do organismo social conduz ao seu automatismo. As vicissitudes da sorte conduzem à receptividade. A inteligência natural conduz à superfluidade do saber. Promotor da evolução, criar sem guardar, agir sem aproveitar, sobressair sem dominar, eis o caminho. A supremacia do espírito sobre os sentidos, daí o seu paralelismo constante, até o paralelismo psicossomático, entre a parte somática e a parte psíquica, conduz à integração do homem à proporção que o homem, dominando os sentidos, ele se harmoniza. Ele, então, se integra, ele se torna um. E os tradutores chineses traduzem em forma de perguntas. Eles dizem, para integrar o espírito, a alma no sentido espiritual e a alma no sentido vital, não é necessário manter uma perfeita harmonia? Depois, a educação de si mesmo, daí o esforço para a adaptação, conduz à ingenuidade. Quer dizer, subjugando o seu caráter e adaptando-o como se ele fosse uma criança, então conduz a ingenuidade, quer dizer, conduz ao domínio do caráter pela nossa vontade. A vontade domina, constrói perfeitamente o nosso caráter. Eles, os tradutores chineses, também traduzem por uma pergunta, que não é pelo esforço da adaptação, do domínio, que nós transformamos o nosso caráter como se fosse um recém-nascido. Depois, a purificação e ampliação do juízo conduzem à superioridade. Alguns tradutores traduzem por libertando-se da erudição, alcança-se, revela-se então o conhecimento. Os tradutores chineses também traduzem por uma pergunta. Não é purificando e clareando a visão interior que se alcança ao verdadeiro saber, a verdadeira sabedoria? Outro, a solidariedade como base do organismo social conduz ao seu automatismo? me traduzem como amando ao povo e procurando sua paz, pratica-se a não ação. Os tradutores chineses traduzem que amando o povo e governando com a amando o povo não é o caminho para ser mais apto a governá-lo com sabedoria, ou seja, não é o amor o caminho mais seguro para governar-se com sabedoria? As vicissitudes da sorte conduzem à receptividade. Aqui há traduções completamente opostas. Por exemplo, alguns dizem, traduzem assim, inundando de luz, parece ignorante. Traduz eles aqui, os chineses traduzem, de outro modo. Ao abrir e ao fechar a porta do céu, não sereis cada vez mais apto a realizar a parte feminina, a parte que conduz à receptividade? A outra, a inteligência natural conduz à superfluidade do saber. Os chineses traduzem também por forma interrogativa. Iluminando e observando em todas as direções, não alcançareis ao mesmo tempo permanecer numa posição não ativa, aquela posição de que já falou nos versos anteriores. Então, o guia dos homens, o promotor da evolução, ele criar sem guardar, agir sem aproveitar, sobressair sem dominar. É tratá-los como se não fosse o mestre. É reinar sem governar. Fazer o bem sem esperar a recompensa. Aí então alcançaria a virtude suprema. Seria o caminho, o Tao, que também é a virtude. É o que é também chamada a virtude suprema, a virtude profunda, que consistiria em ser um líder e não um carniceiro, como traduzem os tradutores chineses. Pense assim que as traduções oferecem umas divergências de sentidos de textos. Quer dizer, o sentido final, é lógico que nós compreendemos muito bem, a tradução que nós poderíamos fazer numa linguagem idética de todo este poema seria o seguinte: deve haver um domínio do espírito sobre os sentidos, embora eles atuem paralelamente, pelo paralelismo psicossomático. Só deste modo o homem atingiria a sua plenitude, a plenitude da sua integração. Ele, construindo o seu caráter pelo esforço da sua própria vontade livre, ele transformaria a si mesmo como uma criança recém-nascida que se adaptaria e que estaria à disposição para ser construída. Somente pela purificação e pela ampliação do juízo é que o homem pode alcançar a superioridade mental. A solidariedade que deve existir no organismo social é que deve ser a fonte do automatismo social, e não de um automatismo social fundado numa mecânica de forças com os entes da sociedade. O homem deve se preparar de tal modo a que a parte feminina do seu espírito, isto é, a sua receptividade, cresça cada vez mais. A verdadeira inteligência não vai consistir na erudição, mas no alcançar a sabedoria superior. De maneira que ele, como um promotor desta evolução, ao conduzir os povos, ele deverá atuar sem procurar tirar vantagens pessoais. Ele deve ser um condutor e não propriamente um carniceiro, um açougueiro, um líder e não um açougueiro, um condutor e não um ser que ameaça o povo com a sua violência. Ele deve realizar deste modo, se puser em execução tudo isso, ele realizará a mais profunda das virtudes sociais. Assim pode-se interpretar que, creio que, querer fazer uma tradução literal de Lao Tseu, se vê que é absolutamente impossível. Só se pode fazer uma tradução eidética, das intencionalidades, uma tradução intencional de Lao Tseu. Vejamos agora o poema 11. Poema 11. 30 raios se reúnem no centro da roda, mas é o inexistente no centro que realiza a efetualidade do carro. De terra se fazem os potes, mas é o inexistente interno que realiza a efetualidade do pote. Com a construção de paredes e tetos faz-se a casa, mas é o inexistente interno que realiza a efetualidade da casa. Assim, pois, em geral, do material depende a utilizabilidade, do imaterial depende a efetualidade. Os carros antigos da China, as rodas tinham 30 raios, correspondente aos 30 dias do mês lunar. E o eixo tem de ser vazio para que o carro rode. Por isso, 30 raios se reúnem no centro da roda. Mas é o inexistente no centro, quer dizer, este vazio, que realiza a efetualidade do carro, porque, do contrário, a roda não poderia rodar. Ela tivesse um centro, não tivesse este vazio, ela não poderia rodar. Do mesmo modo, de terra se fazem os potes, mas é o inexistente interno que realiza a efetualidade do pote. Com a construção, e assim ele vai dando os diversos exemplos. Aqui nós temos o último verso, que é o importante, de onde ele tira a conclusão, de onde ele faz a indução do seu adágio, é: do material depende a utilizabilidade, do imaterial depende a efetualidade. Os tradutores ingleses, chineses, traduzem diferente. Diz: é do tangível, que depende o utilizável. É do intangível que depende a efetualidade, ou melhor seria dizer o que se pode tornar útil, o que pode se realizar útil. Ou seja, melhor, o tangível tem aspectos vantajosos, mas o intangível é que torna a coisa realmente útil. Quer dizer, o material apresenta os aspectos vantajosos da coisa, mas é o formal que a torna realmente útil. Ou da combinação de ambas, atingimos a sua melhor utilização. Essa seria a melhor interpretação deste poema. Aí vejamos o 12º. 12º. O excesso de cores embota a visão. O excesso de sons embota o ouvido. O excesso de impressões gustativas embota a gustação. O desporto hípico e cinegético desvia a atenção. A cobiça paralisa a liberdade. Portanto, o perfeito agrega o eu, não o desagrega no exterior. Subtrai-se a isto, esforça-se por aquilo. Os tradutores chineses traduzem assim: as cinco cores embotam a visão, o excesso de cores. Os cinco tons embotam o ouvido. As cinco impressões gustativas embotam o paladar. O desporto hípico e a caça, o cinegético, desviam a razão. A tradução está igual. A cobiça pelas coisas raras não é que paralise a liberdade, mas tenta o homem para a prática do mal. A cobiça tenta o homem para a prática do mal. Daí, para a prática do mal. Daí, a conclusão. Perfeito. É preferir tudo que constitui mais o intrínseco do que o extrínseco. Em vez de dizer o perfeito agrega o eu, não o desagrega no exterior, quer dizer, o perfeito prefere o que é intrínseco ao que é extrínseco. E não esta tradução final. Subtrai-se a isto, esforça-se por aquilo, que o Evans traduziu, ele diz simplesmente isso. O perfeito não valoriza as coisas pelas suas aparências, mas pelo que elas são na sua interioridade. Quer dizer, ele valoriza, ele considera o que é intrínseco, os valores intrínsecos e não os valores extrínsecos das coisas. Vamos agora ao 13º poema. 13º. Os favores são humilhantes como as vergonhas. As honrarias são deprimentes como os corpos. O que significa os favores são humilhantes como as vergonhas? Favor indica subordinação, solicitá-lo, humilhação, perdê-lo, vergonha. Logo, os favores são humilhantes como as vergonhas. O que significa as honrarias são deprimentes como os corpos? O corpo é o substrato de todas as depressões. Na ausência do corpo, sobre que pesariam as depressões? Portanto, aquele que se atém à digna distância tanto do corpo como da sociedade, guiá-lo-á justamente. Aquele que se inclina em direção à sociedade, como em direção ao corpo, dirigi-la-á lealmente. A tradução chinesa está mais ou menos dentro da tradução do Evans. Ela é mais simples, mas as ideias são as mesmas. E praticamente este é um poema que ele mesmo explica o sentido das suas palavras, sentido que ele, Lao Tse, dá aos próprios termos. Agora, no final é que temos um ponto onde necessitamos um pouquinho mais de atenção. Vejamos uma coisa. Só pode guiar a sociedade devidamente, com justiça, aquele que sabe manter uma distância digna, tanto do seu corpo como da própria sociedade. Aquele que sabe guardar, e, além de guardar essa distância, inclina-se para o bem da sociedade, como para o bem do seu corpo, é aquele que poderá dirigi-la lealmente. 14º poema. O homem intui e não vê, e o chama indiferenciado. O homem o apercebe e não ouve, e o chama inaudível. O homem o sente e não encontra, e o chama inconcreto. Estes três não sentidos são, como tais, indiferenciáveis. Estes estão, consequentemente, compreendidos em um. Anfietéreo, eternamente indefinível, dirigindo-se para o irreal, forma aformal, fenômeno afenomenal, inexplicável, incompreensível, sem princípio, sem fim. Reconstruir assim o caminho, uma vez analisado, é construí-lo para toda a eternidade, porque o conhecimento da sua natureza é possível, evolução espontânea. Este é um poema tremendamente sério e que essa tradução deixa-nos confuso em face de observando outras traduções simultaneamente. Por exemplo, aquilo que, para o qual o homem intui, sem poder ver, sem poder captar, é o que ele chama de do informado, do que não tem forma. Aquilo que ele tenta ouvir e que ele não ouve, é para ele o inaudível. Aquilo que ele tenta sentir, captar, segurar e não segura é o inconcreto, ou melhor, o incorpóreo. Estes são os três atributos que constituem um só. São os três atributos do Tao, porque o Tao é intuído, é apercebido, é sentido, mas não concretamente. Não é distinguível, nem por sons, nem por cores, por nenhuma percepção sensível. Ele é etéreo, porque não apresenta as acidências das coisas físicas. É eternamente indefinível, porque não pode nunca ser delimitado por nós. Dirigindo-se para o irreal, quer dizer que ele continuamente se move no que não tem nome, no que nós não podemos dar propriamente nomes, porque não captamos notas suficientes para dar-lhe nomes. É uma forma, mas que é para nós a formal, que para nós é uma forma que para nós se apresenta sem forma. É para nós inexplicável, é para nós incompreensível, mas é algo sem princípio e sem fim. Se nós compreendemos assim o caminho, nós então o compreendemos como algo que se dá para toda a eternidade. Esse conhecimento, contudo, é para nós possível. Agora, essa evolução espontânea, que traduz finalmente Evans, é que nós não entendemos de onde foi tirada, porque pela tradução do chinês, eles dizem o seguinte: conhecer as origens do Tao, naturalmente, conhecer as origens é a iniciação, é o caminho da iniciação no Tao. Nós vamos preferir esta tradução. 15º. Os antigos mestres possuíam a lógica, a clarividência e a intuição. Aquela força da alma permanecia inconsciente. Aquela inconsciência da força interior dava-lhes aparência de majestade. Prudentes como quem atravessa um rio no inverno, atentos como quem teme o que lhe rodeia, graves como ante os estrangeiros, humildes como o gelo que se derrete, rudes como a lenha áspera, vastos como um vale sem fim, impenetráveis como a água turva. Quem poderia nos nossos dias, com a sua clareza majestosa, iluminar as trevas interiores? Quem poderia nos nossos dias, com sua vida majestosa, revivificar a morte interior? Eles traziam o caminho na alma e foram indivíduos autônomos. Como tais, discerniam as perfeições nas suas fraquezas. A tradução, chinesa procede de outro modo. Eles dizem: os antigos mestres, quer dizer, os antigos adeptos do Tao, possuíam a lógica, isto é, e a clarividência, e a intuição. Isto é, eles tinham uma compreensão profunda, sutil e flexível. E aquela, a força da alma permanecia inconsciente. Eles dizem, eles traduzem por o que o seu espírito aprofundava-se cada vez mais no oculto. Naquela inconsciência da força interior dava-lhes a aparência da majestade. Eles dizem simplesmente que devido àquela força interior, eles davam a aparência da majestade. Não a inconsciência da força interior. mas a posse da força interior, a consciência, por contrário. Eles eram prudentes, como quem atravessa um rio no inverno. Eles estudavam bem todas as possibilidades para escolher as melhores. Eram atentos, eram circunspectos, faziam a inspecção de tudo que os rodava, de tudo que os cercava. Eram graves como ante os estrangeiros. Humildes como o gelo que se derrete, belíssima imagem. Quem poderia nos nossos dias, com a sua clareza majestosa, iluminar as trevas interiores? Lao Tzu está um pouco pessimista com os homens da sua época. Julga que já não há mais aqueles profundos conhecedores. Quem poderia, nos nossos dias, revivificar a morte interior? Aqueles homens traziam o Tao na alma. Eram indivíduos autônomos, verdadeiramente livres. Por isso eles eram capazes de discernir as perfeições nas suas fraquezas e buscar os verdadeiros caminhos. 16º poema. No cimo do superindividual reina o imutável eterno. A vida dos indivíduos é ascensão e decadência, movimento circular. O movimento circular é imutável. O imutável é a ordem natural. A ordem natural é a essência da vida. Ter consciência da essência da vida é a clareza. Não ter consciência da essência da vida é o turvo caos. Ter consciência da essência da vida é a individualidade. A individualidade torna-se superioridade. A superioridade torna-se maestria. A maestria torna-se sublimidade. A sublimidade torna-se o caminho. O caminho é universal, eterno, imutável. No cimo do superindividual, isto é, atingir-se o mais alto da realização, é alcançar o imutável eterno, que é a paz interior. A vida dos indivíduos é ascensão e decadência, porque todos só ascendem sua vida, têm o seu período de patamar e a sua decadência. É um movimento circular. Temos aqui as primeiras manifestações de um eterno retorno de Lao Tse. Porque para ele, todas as coisas retornam às suas raízes, às suas origens. Pelo menos, neste sentido, é o retorno de Lao Tse. Um comentador chinês diz, toda vez que se planta uma árvore, na primavera e no estio, a vida parte das raízes, sai e estende-se aos ramos e às folhas. Este movimento chama-se Tang. No outono e no inverno, a vida torna a descer e retorna às raízes. É o que se chama Xing, o repouso. Aquele que contempla o movimento circular e percebe e as coisas têm as suas origens, e as suas origens, elas retornam, aumenta a sua sabedoria e o seu conhecimento do mundo. Então ele vê que esse movimento circular das coisas finitas é imutável, e que obedece a uma lei que rege a ordem natural, que é a essência da própria vida e que também é imutável. Ter consciência da essência desta vida é atingir a clareza e a sabedoria, saber que todas as coisas retornam para suas raízes. E ter consciência de que todas as coisas retornam para suas raízes é também ter o conhecimento do caminho da paz, porque acha-se a paz no retorno às suas raízes, isto é, às suas origens. Quanto a este poema, os tradutores chineses têm pequenas diferenças da maneira que nós traduzimos, em que pois nós nos fundamos mais na tradução de Ibbens, mas é em poucos aspectos. Somente na parte final é que temos que dizer o seguinte: para os tradutores chineses, o tornar-se senhor destes conhecimentos, atingir esta superioridade, atingir a esta maestria, é atingir o divino. E tornar-se divino é tornar-se um com o tal. Tornar-se um com o tal é alcançar a eternidade. E alcançar a eternidade, que é o caminho, que é o tal, é tornar-se também eterno, mesmo após a dissolução do seu corpo. 17º poema. Os primeiros organizadores, os organizados conheciam apenas que eles existiam. Os que sobrevieram foram amados e louvados. Os que sobrevieram a estes foram temidos. Os que sobrevieram, por fim, foram desprezados. A solidariedade cria somente solidariedade. Eram majestosos como as suas palavras graves, quando cumpriam seus deveres. A sociedade vivia na ilusão da autonomia. Aqueles que foram os primeiros organizadores da sociedade, aqueles que atingiram as mais altas regras e que estabeleceram as regras da coexistência humana, os homens mal souberam da sua existência. Os que vieram depois e que se fundaram nessas regras, sobre elas trataram, sobre elas falaram e sobre elas pregaram, foram então os amados e os louvados pelos homens. Aqueles que depois sobrevieram a estes e quiseram impor estas leis e ameaçaram com as suas sanções foram temidos. E finalmente, os que usaram as sanções e que quiseram construir as novas leis terminaram por fim por serem desprezados. Só a solidariedade cria solidariedade. Seria a melhor tradução. Aqueles sábios antigos eram majestosos, como as suas palavras graves, quando cumpriam os seus deveres. E a sociedade acreditava então de que ela cumpria os seus deveres por sua própria autonomia, porque ela vivia o cumprimento dos seus deveres como algo que fosse nelas carne e ossos. O 18º é uma continuação praticamente deste poema, quando diz: perdido o caminho, surge o sentimento moral. Nascido o racionalismo, perde-se a instintividade das ações. desaparecida a harmonia consanguínea, forma-se o dever familiar. Quando se extingue a harmonia social, nasce o patriotismo. Nós comentamos com a seguinte nota. A justiça nasce quando nasce a desobediência e a revolta. A tolerância, a prudência, a perspicácia, sob a máscara da sinceridade, geraram a hipocrisia. A piedade filial e a paternal nascem quando as afeições instintivas desaparecem. Quando a sociedade conhece o perigo da desagregação, nasce o patriotismo. Lao Tse proclama o sentido dialético do acontecer humano. Toda tendência implica a sua contrária. Só se prega a prática do bem quando o mal domina. Uma sociedade instintivamente boa seria a perfeição desejada. O porquê para os atos arrebata-lhes a aristocracia pura. As afeições aristocráticas não têm porquê. Então, por que o homem perdeu o caminho, perdeu o tal, abandonou o conhecimento do tal? Então, é que surge a ideia da justiça e a ideia do sentimento moral. Quando a inteligência vicia-se para servir aos baixos sentimentos, ele vai perder a instintividade das suas ações. Desaparecida a harmonia consanguínea, ele então é obrigado a criar o dever familiar. Quando as desordens sobrevêm ao reino e o desrespeito aos que governam aumenta em consequência das suas deficiências, então explora-se o patriotismo. É o que consigna o 18º poema de Lao Tse. 19º poema. Para envelhecer o espírito científico, desprezai a racionalização, e o bem-estar geral será 100 vezes maior. Para envelhecer o espírito moral, desprezai a legislação, e a solidariedade geral renascerá. Para envelhecer o espírito prático, desprezai o arrivismo, e a criminalidade desaparecerá. Bastam estas 3 máximas. Não saberá a aparência. Impõe-se o caráter. Parecer natural, ser individual. Parecer desinteressado, ser egoísta. O primeiro verso nos diz que para que a proporção que nós desprezemos o espírito científico, ou se desprezará o espírito do povo racionalizado, tendente apenas ao que é de seu interesse. Então, a sociedade terá um bem-estar 100 vezes maior. Se se quer envelhecer, diminuir o espírito moral, então despreza-se a legislação e a solidariedade geral renascerá. Mas note-se que esses dois conceitos que ele usa, de espírito científico e espírito moral, segundo a tradução de Ibsen, é tomado em sentido negativo e não em sentido positivo. Esse espírito científico é espírito quantitativo, o espírito da ciência que apenas se orienta para o acervo de erudição. E o espírito moral é apenas aquele que estabelece regras de conduta, mas que não estabelece a disposição íntima para o respeito ao que é de cada um. Desprezai o arrivismo. Desprezai o desejo em frente de lucro, de ganho, e então o espírito prático também irá diminuir. E a criminalidade, consequentemente, diminuirá. É o que é necessário a essas três. Bastam estas três máximas. Quer dizer, conservar internamente a pureza da própria virtude, porque o homem simples, ele é puro e será naturalmente despido de interesses particulares. Aqui diz os tradutores chineses que essas três máximas são o caminho crucial para o Tao. E elas não são suficientes por si só para nos subordinar a um princípio mais alto. É necessário não parecer natural, mas ser, não parecer desinteressado, mas ser, para que tudo isso possa suceder. Poema 20. Racionalismo é negação da vida. Resoluções contraditórias. Quão pequena a diferença. Ações opostas. Que divergência. Deve-se proceder como procedem todos. Moral racionalista. A loucura criminosa. Todos têm alegria fácil. Um dia festivo, uma noitada primaveril. Eu, ao contrário, ancorado no fundo do rio do sentimento, permaneço sério na alegria, como uma criança. Eu vivo sem recompensa. Todos aspiram muito, eu, ao contrário, ou nada. Sou um inepto na vida. Não tenho senso prático. Todos estão presos ao fato. Eu, ao contrário, tenho dele ideias transtornadas. Todos têm o instinto social. Eu, ao contrário, amo dignidade solitária. Ondulante como a onda, vogando sem descanso. Todos têm a experiência da vida. Eu, ao contrário, cometo tolices como um idiota. Eu me diferencio de todos, mas eu sou eu. Parece que estamos ouvindo um canto de Zaratustra, de Nietzsche, e ficamos perguntando a nós mesmos por que Zaratustra, por que Nietzsche não escolheu Lao Tse entre os seus ascendentes. Esse poema não exige interpretação, porque ele é muito simples em tudo quanto diz apenas é a confissão de um homem que estava em divergência com a sua época, o que, aliás, é a apanágio de todos os grandes homens, de estar em divergências com a sua época, de aspirar ao que os outros não aspiram, de lutar pelo que os outros não lutam, de construir como seu ideal o que os outros não constroem. Mas essa solidão lhes dá uma dignidade. A dignidade de não irem por aí. A dignidade de não seguirem os outros. A dignidade de não fazerem parte do coro. A dignidade de não comandar um rebanho, nem fazer parte do rebanho. A dignidade de serem diferentes, de serem o que na realidade são. Poema 21. A ética é a fenomenalização do caminho. A efectualidade do caminho é inexplicável e inconcebível. Inexplicável e inconcebível, ele contém um ideal. Inexplicável e inconcebível, ele contém o real. Inconcebível, misterioso, ele contém o essencial. Qual é o absoluto? Qual é o humano? Nunca o seu nome é passado. É o princípio do ser. Mas de onde me vem a consciência disto? Eu sou. A tradução de Ivans é mais ou menos a que demos, porque nós calcamos a nossa tradução na dele. Mas comparando a sua tradução com a dos autores chineses que citamos, de Mr. Wu e Mr. Si, nós encontramos o seguinte: a ética é a fenomenalização do caminho. Aqui, propriamente, é considerando a grande virtude nas suas manifestações, na sua fenomenalização, ela segue o tal e exclusivamente o tal. Se ela é a grande virtude, ela segue o tal, exclusivamente o tal. Fala que a tradução, a ética é a fenomenalização do caminho, do tal, não afasta-se da tradução do chinês. Depois, a efectualidade do tal é inexplicável e inconcebível. Os chineses partem de uma pergunta: mas que é o tal? Eles dizem: o tal é alguma coisa que nos ilude e que se evade. É uma coisa evasiva e que nos ilude. Depois, mas contém ele uma forma. Mas ele contém uma forma. Mas é uma forma também ilusiva e evasiva. Contém também uma substância, mas essa substância é para nós é puras trevas, não é luz para nós, nós não podemos vê-la, não podemos captá-la. Ele contém também a vida, mas esta vida é muito real. Muito real acima da nossa vida. Ele contém em si uma sinceridade inabalável. Por isso o nome do tal foi preservado através dos tempos como o princípio de todas as coisas. Pois nunca o seu nome é passado. É o princípio do ser. É o princípio de todas as coisas. Mas de onde me vem a consciência disto? Eu sou. Esta pergunta que faz Ivanus não tem. É o contrário, é uma resposta. É de onde me vem a consciência de que eu sou? Então, dizer, nunca o seu nome é passado, é o princípio de todas as coisas. De onde me vem a consciência disto eu sou? Esta seria a melhor tradução, minha compreensão deste poema de Lao Tse. Note-se que, por esse poema, o Tao está perfeitamente esclarecido. Julgamos que em toda a obra de Lao Tse não tenha nunca o Tao sido tão claramente exposto. O Tao é único. É a fonte de todos os valores superiores, porque a grande virtude só existe que aquela que segue o Tao. É, portanto, o omniperfeito. O Tao não se apresenta para nós com os contornos que o conhecimento das coisas físicas nos pode dar. Ele evade-se ao nosso conhecimento, mas evade-se a esse conhecimento sensual. Ele contém em si uma forma, ele contém uma ideia e contém uma forma. Ele contém também uma substância, mas uma substância distinta daquelas que nós podemos conhecer, quer dizer, é a realidade. Contém também a vida, a essência da vida, no mais alto grau. É o absoluto. Por isso é que o seu nome foi preservado, quer dizer, o seu nome nunca é esquecido, é preservado. É preservado por isso, pela sua grandeza. É o princípio, é a origem, é o começo. É o princípio de todas as coisas. E é de onde me vem a consciência disto, eu sou.